primeiro com esses números. 5 extinções em massa, 400 humanidades. E eu com esses números. Solidão a dois de vida externa, anos-luz. Aos 33, Jesus na cruz, Cabral no mar, aos 33. E eu, o que faço com esses números? Eu, o que faço com esses números? A medida de amar é amar sem medida. Velocidade máxima é medida. A medida de amar. Corrientes 348. E eu com esses números. Traço de audiência, tração nas quatro rodas. E eu, o que faço com esses números? 7 vidas, mais de 1000 destinos. Todos foram tão cretinos quando elas se beijaram. A medida de amar é amar sem medida. Preparar pra decolar, contagem regressiva. A medida de amar é amar sem medida. Mega, ultra, hiper, micro, baixas calorias, quilowatts. E eu, o que faço com esses números? Eu, o que faço com esses números? A medida de amar.